chegasse a minha paz. Sem pressa, tua beleza impera. Sem truque de novela, que tá fazendo verdadeiro carnaval. Que embala, embalou. Deixou meu bem a desejar. Será que a gente se deu bem ou se deu mal? Canta no verdadeiro carnaval. Será que a gente se deu bem ou se deu mal? Quebra, quebra! Chegasse a minha paz. Sem pressa, tua beleza impera. Sem truque de novela, e tá fazendo o verdadeiro carnaval. Que embala, embalou. Deixou meu bem a desejar.